Uni na uvijek gdje se malo visu. Salvador, é o Papa Romeu, mais gentil. Papa Romeu, Mike, é com o Bulu, bom dia. Repórter bloqueando a frente da porta, né? Confirmando. Pouso, cabeceira na frente. Acima aquilo, se possível, já curva à esquerda para a base do rosto direito. Gente, autorizado. Curva à esquerda, vai cruzar a final 1-0, vai reportar livrando. Final 1-0, da base curta direita na frente. Papa Romeu, Mike, é com o Bulu. Bulu, é posta lá. O meu cruzou e ingressou base no 7 direito. Avistado. Reporte final no 7. Ele já autorizado o pouso. Avistou no 7. O metro chuva leve do campo. E vento 270 graus 049. Papa Romeu Mike Eco Zulu, parte 4, quase pouso. Afirmativo. Mike Echo Zulu, Solo Zulu 4, taxi à direita, girou, acho que pode 4, descanso na linha, não sei qual é esse boa. Voa, voa na 372, posso parar a 10 para. Voa 372, autorizado alinhar e manter posição, cabeceira no zero. Tem uma cena zero, voa na 372. Colado 25, chama agora o controle sábado, número 20, decimal 8, bom. 208 para o 27 Palmeira. Alfa, você está bem, já possível? Puxa o botão Golf uniforme, sente posicionamento, chama para o SAC. Controle Alfa, você. Eu como que eu peço que cuide com a sua frente? Tu foi um perfil de saída similar e é baixa performance. Se aguardar, faz cerca de 3 a 5 minutos na cabeceira. Thanks, boa, 3, 4, 3, agora. America Church Riders, call classification, clear the MRI, we send them in contact at low 060 and fly the X1 intersection. Direct unit at 11060. confirma, o Papa Tango chegou o filho, sabe? Cruzando o táxi pelo truque do Papá, onde reporta para a ingresso. Papa Tango vai chegar o filho, sabe? Identificação, chegando da mais de uma, reduz a velocidade para 250 nós, desce e mantenha no vídeo voo 04. Confirma sobre o voo no capuçado? É isso? Papa Oscar Golf Uniforme, autorizado ingresso, reporta a cabeceira, pronto. Rochelle uniforme, decolada 35, chama agora, controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. Eu chamo 136, em 1,5, décima 8, 5, alterna em 1,5, décima 4, 5. 6,5, 2,5, 4, 5, voa na 3,7,10, bom dia. Cruzando para cruzando 190 agora, vai 12 para 180. Gente, o Super Vision foi utilizado para procedimento, eu posso ser estabilizado e executar 204. Gente, quanta pressão em torno de slash? American 229, I'm at the side, I will put you a traffic at your right side, maintaining 200 feet, and your right side, you're clear to land, your name is 0, wind 1270 degrees, correction, 0 to knots, American 229. Estamos aqui no forno, confirma se ele visualizou a rota? Afirma, senhor. Então, vai ser confirma, senhor. Espera. Palma Victorinha de Juliette, autorizado a linha de manter, capítulo 7. Palma Victorinha de Juliette, copiou? Alfa do Sierra, um pouco mais à frente na frente de Capão, mantenha Jones Space aguardando uma decolagem que vai partir aqui da cabeceira auxiliar número 7. Sim, gente, o Alfa do Sierra está mantendo o sobrevoo após o Alfa do Sierra 500 pés, é um prazo de Capão, Alfa do Sierra. Achei, mas está te bloqueando mesmo, tá, papá, tá, Alfa do Sierra. Controle. Sim, agora cerrado, um minuto para posição Coin, e chama controle Aracaju, em hora 2.3, é 2.4. 2.3, grato. Estou botando o Victor de Júlia, já por exemplo da coragem, pista no 7, orienta 2.0 para 0.2, informa o tráfego, mantendo 200 pés, agora na vertical de fora de Capão. O helicóptero, reporte visual com o mesmo e ultrapassando o tráfego, ok? Atração do Victor de Juliette, atualizado de imediato. Estabilizou 404. Leave runway by right, and come around 181, this is 19. 119, American, 29. Informa o tráfego decolando, vai estar em contato visual daqui a um minuto. Reporte visual com o mesmo, o tipo Papa Alfa 3-2. Vai curvar à direita. Paciente, Alfa do Sierra, após autorizado, cruza vertical do campo. Paciente, de iniciado, mantém a posição e reporte visual com o tráfego. Papa Alfa do Sierra. Paciente, está mantendo a posição, Alfa do Sierra. Fica juro, já tem o tráfego em Itapuã, visto? Vai curvar mesmo assim após 7 metros. Gente, eu vou fazer um Victor India Júlio, que mantém a estrada visualmente com o tráfego. Decolando agora os 4, 5, vai reportar a vez que ela faz o tapão ultrapassando mesmo, ok? Gente, Júlio. Olha aí, Lanco. Salvador Azul 4204. Azul 4204. Se aproximando, eu tive a aproximação. Estou usando o pouso de estrela 0, vento 3, 10 graus, 039. Pouso na 10 azul 4204. Ingresso no esquilo cruzado, ingresso na frente, pode alinhar o pronto. Alfa no Serra, estava visual do como certo, no tráfego agora final no zero, após o meio sinal pelo zero cruzar, inicialmente mantém a posição em espera no front da ponta. Calma, calma, força. Apenas confirma, intenção cruzar novamente o campo em direção ao litoral norte. Só passando o Victor Índia Júlio, chame agora o controle acelerador 120 de sinal 8, meu voo. Atingiu, viu, cruzou o tráfego, então, Índia Júlio e 120. Tata Alfa com Sierra, confirme a intenção é cruzar novamente o campo em direção ao litoral norte. Negativo, Sierra, é cruzar com a Serra de Serra. Fundo Serra Índia com Índia? A Serra. Ciente. Tata Alfa com Sierra, tráfego de alta passando na final 1-0. Autorizado a cruzar 500 pés, final 1-0, reporte livrando. Saúde, tráfego Alfa com Sierra, reporte livrando. Com 3304, cancelado de instruções de velocidade de atitude, do para 2003, registro 2019, obrigado por atendimento e estabilizado. Com 3304. Eu, 2019, chamarei Azul 4204, sala 48. Lima, pista direita, chama, solo Salvador, Zona de Chamão 9, boa. Já cruzou o campo autorizado pela norte, pro Serra Índia com Índias. Sim, Serra Índia com Índias, eu posso ter verificado mesmo, você pode tratar o campo Serra, eu posso tratar o Serra. Papatão Gosta, eu vou ficar autorizado do decolagem, aqui no 7, lento 300 graus, 026, Papatão Gosta, eu vou ficar. Tata Alfa Golf Serra, apresente chama controle Salvador 120 decimal 8, bom. Chamaram o controle livrado, tá bom trabalho. É, o helicóptero pela antena que a gente está com o mesmo destino, sem espera o mesmo. E aí, entendendo visual, o Vitor Hotel Delta, o caralho. Controle Alfa Golf Serra. Tata Alfa Golf Serra, mantenha encerrado os visuais para informação, tráfego 2 horas, número de milhas. O helicóptero está demonstrando que eles estão com o mesmo destino, essa região com índio, fica atento ao mesmo. Tchau, gente. Presta uma foto também, Remara, agora eu posso voltar. Golf Kilo, decolagem 800, chama, controle Salvador, número 0 decimal 8, bom voo. 208, graças a Deus, já, acho que é o Golf Kilo. Passo livre, Vitor Pagano. Salvador, muito bom dia, vamos matar mais, é o Golf Kilo. Papatão Gosta, Golf Kilo, bom dia, completou rodada, saída coral no Bravo, utilizado a estação para uma pequena sinistra e gera do coral. Serra. Confirma. Tava de volta, Serra já tem de volta do Serra. Gente, retornar final. Serra. O Vitor em Vigilante, qual é o seu conselheiro do presente? Estou chamando a televisão na hora. Estou chamando a televisão na hora. Estou chamando a televisão na hora. Estou chamando a televisão na hora. Estou chamando a televisão na hora. Estou chamando a televisão na hora. Estou chamando a televisão na hora. Continua descida para 2 locais, livre para o segmento, estabilizado. Registro no 019, chama na 319. 319, para informação, tráfego 2013000, como se dá isso, cruzado 050, seguindo para uma centena, chama 208. Azul 4299, autorizando a linha de manter, caso seja 10. Autorizando a linha de manter, na 10-4299. Centro 3304, sala 57, livre a pista direita, chama São Salvador, 1219. 219, São Salvador, autorizado decolagem pressionando 0, vento 270 graus, 049. Pressionando a decolagem no 0-4299. Azul 4299, decolada 1200, chama agora, de Salvador, 1200, muito bom. 1208, muito obrigado, Salvador, boa semana. Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem Folha São João, número 2300, após 20.000 Vileiros. Ok, após 2.000 Vileiros. Na 319, chama a torre 2895 e 3. Obrigado. 179, chama Recife, 125 decimal 1. 1258? 125 decimal 1, secundário 123 decimal 8. 251, 123, obrigado, bom dia. 6311, autorizado. Puxa, elemento 31, avistado, ganho 230 graus, elemento de nós, autorizado por uso, puxa no zero. E o fogo no zero, 631. Como é que está? Negativo no momento? É pista úmida, provavelmente. Eu estou com o seu de 271, se a notificação estiver bom, se você mantém o nível 050. 3299, autorizado Mote 1. Raul 1, 4299, controle 1. Sinala 312, Rio Aracaju. Voando Aracaju, 312. Gente, o Lima Fox Bravo, táxi autorizado, reposta na táxi Romeu, altimetro 0, 9, fica 70 horas na nave, fazendo giro de motor aí na parte da mata. Tango Alfa Whiskey, viu? Trabalho encerrado, 3 minutos para posição Coral e chama controle versão para posição Coral. Chama controle Lose 1201. Chama, acho que está falando de instruções de velocidade de atitude na posição SAP. Posição na posição T, 242 de motores, 30 procedimentos são estabilizados e ajuste na zero da mais. Controle 1-2-0-8, Lima Fox Trout.